crime, não leva nada o crime, é só furada, vou roubar e amanhece socado de bala. Não pensei 22, muito menos e 8. Na quebrada não é filme, é só choro no caixão. Não é que nem novela, que termina bem feliz. Tiroteio ou facada, tudo acaba infeliz. Tô cansado de passar fome, só pensam em roubar. Com a cabeça atordoada, só pensam em fumar. Achar que vai aliviar, amenizar a sua dor. Sem pano, sem tomar banho, ninguém aguenta seu fedor. Sua cara tá sugada, sua vida estragada. Sua mãe no pé da cruz, achar que tá abandonada. O filho vende suas roupas e também seu pedal. Depois morre de overdose numa porra de hospital. Sua coroa achar que Deus a deixou abandonada. Faz de tudo pra ajudar. O seu filho é odiada, se seu filho a amar. Se não vendia suas coisas pra fumar, pra se chapar. Bombeando uma maconha, vá olhar na geladeira. Só a água e nada mais. Também pede para Deus parar, que lhe desse paz. Seu filho tá no crime, sua filha vagabunda. Vendendo o seu corpo no trampo de prostituta. Agora não tem mais nada. O diabo tirou tudo e o seu filho vendeu tudo por uma merda de um fumo. O crime não te leva a nada. Continua firme e forte na quebrada. Onde você nasceu, onde você se criou. Fato criminal está tocando o terror na rima. Pra você acreditar que nós estamos aqui é pra te ajudar. Pra você ter uma vida melhor, longe do crime, da pedra e do pó. O crime não te leva a nada. Continua firme e forte na quebrada. Onde você nasceu, onde você se criou. Para o criminal está tocando o terror na rima. Pra você acreditar que nós estamos aqui é pra te ajudar. Pra você ter uma vida melhor, longe do crime, da pedra e do pó. Você que tá aí me escutar, tenho muita coisa pra te falar. Mundo tá louco, acho que vai desabar. Todo dia mais mata filho, filho mata mãe na facada e fica dando risada. Onde nós vamos parar? O que adiantou Jesus crucificar? Ele morreu em vão, morreu por nós irmão. Então seja esperto, largue dessa vida. Tente ser um cara correto, senão você vai morar com o diabo. Pense duas vezes antes de fazer um 5-7 aparecer na TV. Com a cara furada de bala fazendo sul, a mãe sofrer. Ver você morto não é isso que Deus quer. Ele quer ver você feliz com seu filho dizendo te amo pai. Pena que a realidade aqui é totalmente diferente. Crianças com bala no peito matam pra sobreviver na lei da selva. É matar ou morrer, só mesmo Deus pra te proteger se você vacilar. O diabo atenta a matar ou a morrer. E eu tô ligado que na favela não é fácil de viver. Todo dia é sangue, morte, tiro, moleque roubando pra manter o vício. Puxando o gatilho vai ter que assinar B.O. Moleque, o crime não leva nada. Continue firme e forte nessa caminhada. O crime não te leva a nada. Continua firme e forte na quebrada. Onde você nasceu, onde você se criou. Fato criminal está tocando o terror na rima. Pra você acreditar que nós estamos aqui é pra te ajudar. Pra você ter uma vida melhor, longe do crime, da pedra e do pó. O crime não te leva a nada. Continua firme e forte na quebrada. Onde você nasceu, onde você se criou. Fato criminal está tocando o terror na rima. Pra você acreditar que nós estamos aqui é pra te ajudar. Pra você ter uma vida melhor, longe do crime, da pedra e do pó. O crime não te leva a nada. Continua firme e forte na quebrada. Onde você nasceu, onde você se criou. Fato criminal está tocando o terror na rima. Pra você acreditar que nós estamos aqui é pra te ajudar. Pra você ter uma vida melhor, longe do crime, da pedra e do pó. O crime não te leva a nada. Continua firme e forte na quebrada. Onde você nasceu, onde você se criou. Fato criminal está tocando o terror na rima. Pra você acreditar que nós estamos aqui é pra te ajudar. Pra você ter uma vida melhor, longe do crime, da pedra e do pó.